DJ Zico Mix, o DJ consagrado e considerado da galera. Multimídia de Bragança. Sou criança, mas eu pego e sei dançar. É a menina que eu quero te ensinar. É só dar um passo pra lá, um passo pra cá.